essa solidão, esse tormento. Mas no fundo, bem fundo, a saída é um poço de águas claras, onde brilham meus olhos à procura dos teus. Onde brilham meus olhos à procura dos teus. I'm not afraid to die.